Você está ouvindo o Mexidão Cast, o podcast do Mexidão Rocks. Está começando mais um Mexidão Cast, número 55, já são 55 episódios gravados, não sei quantas horas, não sei quantos comentários, e o programa continua firme e forte. Hoje vamos falar sobre OVNIs, olha só vocês, objetos não identificados, voadores, que eu mudei tudo. Eu sou o Thiago Mendes, e hoje estou na presença dos meus ilustres amigos externos. Eu tô aqui de novo, abduzido e nunca introduzido. Olha aí. Tem que tomar cuidado. Já começou bacana. E junto com o Stern, ele que de vez em quando é abduzido e some do planeta Terra, meu amigo Malovani. Olha aí. Só isso, filho. Só isso aí, entendedores entenderão. E também na presença dele, meu amigo, meu irmão, meu brother, camarada, Diego Mendes. Sou eu com minha, em minha casa, com o meu telefone e sem ET. Ah, o telefone ET. Muito inteligente. Boa, hein? Muito boa. Muito boa. Boa. Enfim, meus caros, hoje nós vamos falar sobre esse assunto polêmico, por esse assunto que instiga a imaginação das pessoas. Nós vamos falar sobre OVNIs. Quem não sabe, claro, OVNI é um acrônimo, é uma abreviação de objeto voador não identificado. É muito importante a gente salientar isso, porque quando se fala em OVNI, logo se pensa, se associa diretamente a extraterrestres. E na verdade, qualquer objeto que voe, que não seja identificado, logo de início é tratado como OVNI, não é, Esther? É, exatamente. Pode ser até um urubu. Se você não identificar ele, é um OVNI. É um OVNI. Um robô, pode ser um avião que voe baixo, qualquer coisa. Satélite. Um satélite é um OVNI, porque é um objeto voador não identificado. Também é conhecido como UFO, Undefined Flying Object. Praticamente a mesma coisa. Existem também os OSNIs. São objetos submarinos não identificados, que são menos famosos, mas os relatos são tão impressionantes quanto. O pessoal sempre associa OVNI e UFO a extraterrestres, porque até por causa da mídia. Acho que a mídia, principalmente nos anos 80 e 90, sempre salientou muito isso. E veio o cinema, Hollywood meteu o braço em cima e tudo isso movimentou para que os OVNIs acabassem ficando mais conhecidos. Foi até interessante que o Steno citou sobre os objetos submarinos. Não, eu realmente posso dizer que eu nunca ouvi falar sobre objetos submarinos não identificados, porque a gente só veio falar sobre os voadores, até mesmo por causa do que o Thiago falou, por causa da mídia e os filmes e etc. Assim, que só citam os... É verdade, mas os OSNIs, eles são muito interessantes, cara, e existem relatos desde a época em que Colombo veio para a América, né? Se não me engano, foi um dos primeiros relatos de OSNIs. Que, meu irmão, se tu tá no céu e vê um bagulho estranho, já deve ser assustador, imagina tu tá no mar e vê um bagulho estranho, velho. Exatamente. Você tá louco. Antigamente que os barcos tinham limitação de motor. Velocidade de movimento. Que é tanto de limitação de velocidade. Imagina você no meio do mar, aí aparece um trecão grandão no meio do mar, bicho, pra onde que você corre? Não corre, né? Nada. Já, me diz aí, se você estiver na Terra, aparecer um trecão grandão pra você, como é que você faz? Ah, galera. Olha aí. uma dúvida muito interessante. E uma dúvida tão interessante quanto essa é porque a gente acha os OVNIs uma tremenda... O estudo, a ufologia, uma tremenda galhofa. Olha, eu vou falar por mim, né? Eu já estudo um pouco de ufologia já há muitos anos. Eu levo o estudo a sério, na medida do que eu posso estudar. E eu não acredito que seja uma galhofa, não. Eu acho que é um estudo sério que, com o tempo, perdeu muita credibilidade por conta de algumas figurinhas aí que tentaram forjar, né, muita coisa, né? Isso não é de hoje, já de muito, muito tempo. Sabe quem destruiu a ufologia? Foi aquele cara do History Channel. What? Que põe as mãos assim e fala, alien. Não tô dizendo que foram aliens, mas foram aliens, entendeu? Esse é o cara que destrói a ufologia, cara. Olha aí. Eu acho que tem pra todo lado, né? Aqui no Brasil também teve umas figurinhas que regaçaram. Não, eu, na minha opinião, acho o seguinte, que o estudo da ufologia é tido como uma galhofa, porque é o seguinte, primeiro essas pessoas que viajam na maionese, vai lá, quebra um Judas lá e fica vendo de coisas que não existem. E outra coisa que é o fato de os estudos estar tá aí, tudo se diz, tudo se prova, mas nada se mostra. Então aí o pessoal não fica muito crente no que eles falam. Eu acredito que seja por isso. E outra coisa que deixa transformar a ufologia pra alguns numa galhofa é aquele esquema do povo que quer misturar tudo com seitas religiosas, saca? É, acho que isso também ajuda. Isso vai quebrando, né, cara? Vai transformando pra alguns uma parada muito absurda e aí... Mas é muito comum isso, de acabar misturando a ufologia com entre aspas, né, uma pseudo-religião, né? Uhum. Isso já aconteceu bem, bem antigamente com aquele tal de aquele guru, o Billy Meyer. Ele era um suíço, né? Ele divulgou várias fotos de discos voadores. Sim. E aí ele dizia que tinha contato com os Pleiadianos desde que ele tinha 5 anos de idade. E Pleiade é uma constelação, né? É bem distante da Terra e tal. E ele dizia que tinha contato com essa raça e que o contato que ele tinha era com uma loira belíssima e que falava alemão fluentemente, né? Então, a credibilidade da ufologia, cara, vai lá embaixo quando você ouve esse tipo de coisa, né, cara? Ô, Stano, bacana, o cara tem um contato com o ET que tem que ser uma loira espetacular, não pode ser. É. Não pode ser uma mulher sem dente, sem braço e pancando a perna, não. Essa ideia de ET louro, ou loira, né, altos, fortes, não é uma ideia pouco divulgada, não. Muitas pessoas aí dizem ter contatos com esse tipo de ETs. Eles são até conhecidos como os europeus, né? Alguns também associam eles como seres de Atlantis. Eu já li sobre isso. Pois é, dentre esses ainda existem ainda os reptilianos, né, que acreditam-se que vivem no subsolo da Terra e são uns homens répteis, né, que estão aí desde a época dos dinossauros. É como se fosse uma vertente da nossa evolução. De mamífero, eles tiveram a evolução de répteis. E tem os mais comuns, que são os greys, que são aqueles cinzas, né, de 1,5 m, cabeçudinho, olho grande e tal. Que esses sim são diretamente ligados a contatos espaciais. Só fazer um adendo aqui, gente, para situar o nosso ouvinte, apesar de nós sermos entusiastas, né, externo, nós aqui. Com certeza. Nós não somos ufólogos, né? A gente é só gosta, estuda, lê um pouco, mas ninguém aqui é um especialista mesmo no assunto, não. Só para o ouvinte ficar situado. Com certeza. Eu vou te falar, Stern, você explicou aí as raças e eu vou te contar, filho. O setor comercial aqui de Brasília, que é onde rola a prostituição, tem todas essas raças aí. Olha isso. Porque meu irmão tem uns bichos esquisitos ali, brother. Cara, se eu fosse ter contato com um extraterrestre, eu gostaria de ter contato com um extraterrestre ruiva dos olhos azuis e bem gostosa. Ia ser bom, ia ser bom. Podia falar até francês que eu não ia ligar. Ia ser assustador do mesmo jeito, mas eu ia gostar. Cara, você tá falando que ia gostar, que ia ser bom, mas e se fosse, por exemplo, aquela ETzinha daquele filme Espécie? Uma loura magnífica, super gostosa, que no momento do vamos ver, te rebenta todo. Olha então... aí. não adianta, velho. É melhor você ter contato com um ser humano, que é melhor. Ser humano já é difícil de lidar, imagina ET. Tiago, né? Não, a gente já fica acabado pela vida aqui. Quem me dera uma ET gostosa viesse, né, velho? Acabar com a gente. Ah, pois é. Já tá fudido mesmo. Tá fudido mesmo, tá me entendendo. Mas enfim, eu acho muito importante lembrar essas questões do porquê da ufologia ser uma galhofa. O estudo em si, ele não é uma galhofa. Ele é tratado como, por muitos, até céticos e tal. Mas é um estudo sério que faz investigação. Eu sei que os ufólogos, eles desmentem mais casos do que promovem eles. E é importante até o estudo pra gente saber o que realmente acontece. Então eu acho que a questão da galhofa é mais por causa da mídia. Eu acho que se não tivesse tanta mão da mídia nos casos, eu acho que talvez o povo trataria a ufologia com um pouco mais de seriedade. O que vocês acham? Eu acho que isso aí é um pouco proposital. Eu acho que a mídia quer fazer parecer que é uma galhofa, quer ridicularizar quem estuda esse tipo de coisa, para que a população não dê crédito para isso, entendeu? Porque a partir do momento em que várias pessoas tomam conhecimento disso, elas vão querer ir mais a fundo. Sim. Existe uma cena naquele filme Homens de Preto, em que logo que o Carr vai contratar lá o Will Smith pra entrar no MIB, aí ele fala assim, por que você não fala pra todas as pessoas? Elas são inteligentes, elas podem entender. Aí ele diz uma frase muito boa, que diz assim, o seguinte, uma pessoa é capaz de entender, é inteligente, mas uma população, não, eles vão entrar em pânico, é como uma manada de bois, de elefantes. Então é isso que vai acontecer. Não, até recentemente, quem assistiu O Homem de Aço, o Superman, ele é tratado o tempo todo como alienígena. E o tempo todo o questionamento de como as pessoas vão lidar sabendo que existe um extraterrestre na Terra, como que as pessoas vão lidar com isso. Então o filme, ele trata isso de uma forma bem clara, isso é uma coisa bem até recente. Muito bem colocado. Olha aí, eu fico aqui fingindo que não sei das coisas, mas eu tô por dentro das paradas. Isso é porque ele tá tentando esconder, mas ele é um ET, viu, gente? Eu tô tentando esconder, não conta não. Mas enfim, obviamente uma das coisas que mais fascinam as pessoas são os contatos imediatos. Tem como classificar? Existe algum tipo de classificação para os contatos imediatos? 5 tipos de contatos imediatos, certo? E eu vou falar aqui o primeiro deles, que na verdade não é o primeiro, é o número 0. Que é a observação a grandes distâncias. Normalmente causam confusões. Peraí, como o OVNI da tiazinha? Que história é essa, mano? Você não lembra, não, do OVNI da tiazinha? Ah, não, cara. Eu lembro poucas coisas que eu lembro da tiazinha, assim... Elas estão bem associadas a uma certa revista, né, maluco? Não tem relação com o OVNI, não, cara. Pois é. Ô, cara, eu lembro desse caso da tiazinha, cara, que elas... Que ela viajou na maionese, tipo, eu vi um disco voador, eu vi. No final das contas, quando foi ver, era um dirigível. Exatamente. De uma máquina. Que dirigível? Que tava sopurto na noite, com as luzes acesas, e a infeliz falou que era animal. Ela filmou a parada e tava escrito a marca no dirigível de todo tamanho. Caralho, que ridículo, cara. Assim, os ETs vêm aqui pra Terra pra fazer merchan. Da Godia. Você também tá, né? Porra, é a tiazinha, né, gente? O que você esperava da mulher? Nossa, ela o que fez a... Todo mundo fala que o que fez a tiazinha sumir da televisão, da mídia no geral, foi essa mancada que ela deu. Eu ouvi falar isso também. Porque na época que ela fez isso, ela já tava em uma decadência pura, já tava sumindo já da televisão, ela tinha lançado aquele seriado dela horrível lá sobre a tiazinha, e aí ela tá sumindo, veio com esse papo de disco voador. Resultado, terminou de... Ela tava no fundo do poço e ela enfiou pra dentro da terra. Foi foda, velho, foi foda. Tem também os contatos, né, os que são chamados de primeiro grau, que é os contatos a curta distância, que é quando geralmente tem esses vídeos aí, até que rodam, circulam muito pela internet, que são avistamentos também, mas agora em a curta distância. Dá pra ver até alguns detalhes do objeto e tal. Esse tipo, estilo... Esses a curta distância, o primeiro grau, é esses que dá pra ver Goodyear escrito no balão. Primeira distância. Primeiro grau aí, cara, tem vários casos, né? Como um dos mais recentes que teve um objeto estranho acompanhando um avião super rapidão e de repente, pup, some. Cara, isso é bizonho, velho. Porque, igual eu falei, saca, o exemplo de tu tá no mar e ver um bagulho estranho. Imagina tu ser piloto de, sei lá, de caça, malandro. E tu tá um dia à noite. Eu sei que a aeronáutica, eu ia falar marinha, ó, que merda. Eu sei que a aeronáutica tem um registro de pra objetos voadores não identificados e tudo mais. Mas, cara, deve ser assustador tu ver a parada passando rapidão por você, saca? Meu irmão, tu tá pilotando um caça, malandro. Não era pra nada tá passando do seu lado, né? Era verdade. Cara, isso deve dar um cagado. Cara, diarreia alcoólica na hora, sem pensar. Não, você imagina, o aparelho tá emparelhado com você ali do seu lado, você não caça. E aí você ainda vai tirar onda com o cara e fala pra ele assim: você vai fazer o que agora? O ET olha pra você e fala: vou passar a segunda marcha. E vai olha embora. Só. Caraca, você tá maluco. Além disso, ainda existem os outros contatos, né? Que são de segundo grau, né? Que é quando um OVNI ele pousa ou sobrevoa um local específico, né? E, nesse caso aí, deixa indícios fortes da passagem dele. Como marcas no chão, ou queimaduras em determinados locais. Ou aqueles crop circles, né? Que a gente viu muito na Europa. Que eram aquelas plantações cortadas e tal, né? É, inclusive, quem não se lembra ou não conhece esse tipo de sinal, é só assistir aquele filme Sinais com Mel Gibson, que é claramente isso aí. E é um filme muito bom também. Com certeza, eu curti pra caramba, cara. É um filme totalmente diferente com a abordagem de extraterrestre. É, injustiçado até, né? Ele não é injustiçado, cara. É porque ele foi vendido muito errado, cara. O filme é sobre fé e o filme foi vendido como se fosse invasão alienígena, velho. É, a galera ficava esperando o tempo todo a guerra contra os ETs e tal. Cara, nesse filme Sinais tem aquela cena que passa no Brasil, não tem? Sim. Aquela que eles falam, ah, tem uma filmagem aqui que é do Brasil e aí tá rolando uma festa. E aí a galera começa a falar, tá lá na garagem, mostra o ET passando, meu irmão, quando era pequeno, velho. Essa cena era um terror na minha vida. Eu olhava... Não, é sério, cara, eu olhava pra garagem toda... Eu ficava esperando a hora que ia passar alguma coisa na garagem, velho. Mas sabe o que assustava nesse filme? É que os ETs, eles não tentavam fazer contato, cara. Eles simplesmente passavam em determinado local e dane-se se você tava ali vendo ele ou não e embora. Pois é, velho, isso é esquisito, né, velho? É. Mas os crop circles, eles são tão interessantes, né, cara? E até hoje não tem uma explicação humana pra eles. Alguns já foram desmascarados como tendo sido coisa de obra humana, mas a maioria, e os mais importantes, até os mais importantes sinais, eles não foram desmistificados até hoje. É, porque tem uma perfeição muito grande, né, cara, na forma deles, a geometria total, a repetição que eles usam. E realmente seria muito complicado de reproduzir aquilo tudo ali. Tem um lugar aqui na América, acho que na América do Sul mesmo, acho que é no Chile, que tem umas marcas também no chão, mas é na rocha, né? É, tipo uns desenhozão que só dá pra ver. Isso, são os desenhos do deserto, ver. Isso aí. Isso é macabro pra cacete. Aquilo será se pode ser considerado também na mesma classificação dos corpos círculos? Olha, segundo o livro Eram Deuses Astronautas, aquilo ali são indicações do local, né? Indicando pistas de pouso ou outras informações sobre o local ao redor. Ah, bacana. Eu assisti o documentário, né? Que inclusive é muito bom e eu achei interessantíssimo aquilo. Só continuando aqui, gente, tem os contatos de terceiro grau e nesse sim, ô Marovani, eu acho que rolava um cagaço, né? Que é possível, inclusive, ver os tripulantes da nave, que aí já começa a borrar um pouco as calças. Meu irmão, aí o bagulho fica tenso. Imagina só, você aí no seu apartamento, no 15º andar, de repente baixa uma navezinha, você olha lá dentro, um bichinho zoiudo olhando pra você e dando tchau, olha aí. É. E fala, vou passar a segunda, e vai embora. Porra, os ETs do externo só andam de primeira marcha, né, maluco? É, porque é muito rápido, cara. velocidade burlesca. Tem muito caso externo de contato de terceiro? Olha, o contato de terceiro tem muito caso, sim, porque... Mas assim, a gente não pode levar muito em consideração, porque é muito fácil a pessoa falar, eu vi, né, e não ter nenhuma prova. Então, a gente ouve muitas histórias a respeito. Muitas vezes elas não são levadas adiante por falta de evidências e tal, e acabam caindo no esquecimento. E o que a gente fica mesmo são aquelas de segundo grau, em que a gente vê filmagens bem de longe, ou fotos, né, é mais comum. É. Eu andei vendo uns vídeos, cara. Tem um que aconteceu em Israel, acima da abóbada lá do... Da mesquita. Da mesquita. Aquele lá foi fodão também. Foi, né, aquele vídeo? Foi hard, velho. Aquele, se não foi o alienígena, era Deus que tava descendo na mesquita, mano. Ou então a montagem bem filha da puta, né? O cara merece fazer um filme pra Hollywood, porque aquele lá foi foda. Foi maneiro mesmo. E na época deu um alvoroçozinho, né? É, e o que mais assusta, no caso de alguns vídeos, é que eles passam por análise e eles não conseguem provar o se foi montagem, se não foi. Então, cara... Ou não, que o próximo item é os contatos de quarto grau, cara, que ocorre quando há contato com os tripulantes e você, mesmo que sejam apenas gestos, tipo o cara fazendo aquele gestinho bonitinho com o dedo do meio pra você, você tem três dedos, né, geralmente, olha aí. E aí mostra um dedo pra você, você identifica o do meio, porque a sua mente é tão ligada à sacanagem que já tá gigante, tipo, o filho da puta me mandando subir, tipo isso. Então, o que eu mais lembro, cara, é de filme, querendo ou não, e eu lembro daquele filme com a Mila Jovovich, Contato de Quarto Grau, onde que o pau quebra e dá uma tensão sinistra. Olha só, Diego, eu vou falar um negócio aqui, cara. Eu tô sozinho em casa essa semana, então, por favor, não lembra desse filme, não, ok? Lembro sim, cara. Cara, é muito sinistro. Esse filme é muito... Eu assisti ele no hype e quando ele lançou... Ele tinha uma pegada dos registros, né, visuais da parada. Caraca, meu irmão, isso me deixou sem dormir durante semanas, cara. E eu já era velho já, cara. É. Ô, Malovani. Então, assim, só pra refrescar sua memória, você lembra daquele trecho do áudio original, segundo ele? Não, original não. Que eles passam, cara? Não, não. É muito sinistro. Lá. Fora a imagem da mulher levitando lá, que eu já falei, opa, isso é contar de quarto grau com o exorcismo de Emily Rose. Eu vou mutar o Diego, ele tá me lembrando de dois filmes desgraçados. Eu vou mutar. Tá, acabou o podcast aqui pra mim, gente. Até mais aí, galera. Por favor. Sério, cara? Mas o contato de quarto grau foi vendido como atos reais, né? Foi. Eles tinham um hot site na época da escritora, da psicóloga lá e tal. E foi. Eu lembro que levou um tempinho até eles desmascararem, né? Que o site só tinha sido registrado meses antes do filme e tal, não sei o quê. Mas era bem convincente, o filme é muito convincente. Não, ele é muito convincente, cara. A cena, por exemplo, que a nave desce em cima da casa da mulher é muito sinistra. Né? Eu fiquei cagado até a hora que ela levita, que eu fiquei meio assim, eu falei, ah, rapaz, isso deve ser enganação pura, velho. Mas até... Isso é coisa do demônio. É o capeta! Mas eu tava cagado, cara. O filme é... Eu acho que os contatos de quarto grau também tem ligação direta com avistamentos, mesmo de seres e não de objetos. Uma coisa que aconteceu aqui em Minas Gerais foi do ET de Varginha, né? Sim. Ah, é verdade. Caraca, o ET de Varginha que a gente transformou em piada cabuloso, mas que é mega consagrado, né, velho? É, porque existem muitas evidências, né, que mostram que aconteceu realmente alguma coisa estranha. Uns anos depois saiu uma matéria, acho que na Veja, desmentindo todo o caso, dizendo que na verdade as meninas tinham visto um senhor que tinha problemas mentais e que ficava agachado na mesma posição que elas dizem ter visto o ET no lote vago, que ele morava em frente ao lote vago, né? Mais à frente a gente vai falar melhor sobre isso aí, você vai ver que na verdade rola uma grande conspiração em cima disso. O cara tinha lepra e três chifres, né, mano? Verdade. Ah, e por último aqui, ó, tem o contato de quinto grau, que é o contato mais íntimo, né, que quando a pessoa normalmente é abduzida ou mesmo é convidada para entrar na nave, né? E algumas dessas abduções aí acabaram em alguns relatos em que muitas mulheres disseram que acabaram tendo relações com alienígenas ou foram inseminadas artificialmente e acabaram produzindo seres híbridos, que eram metade alienígenas e metade humanos. Né? Agora, lembrando disso aí, o primeiro caso que aconteceu aqui no Brasil foi em 1947. Mas não chegou a ser uma abdução, mas foi um contato de quinto grau, que foi com um agrônomo, o tal de José Riggs, isso em Pitanga, no Paraná. Aconteceu que ele viu um OVNI pousar, assim, mais ou menos uma distância de 50 metros. Foi uma história meio cabeluda, né? E ele chegou até os aliens, né? Ele disse que eram altos e usavam roupas transparentes, não tinham pelos e tal. E eles fizeram alguns desenhos. E ele conseguiu entender que queriam levar ele para a nave e iam levar ele para o planeta, o sétimo planeta a partir do nosso Sol. Só que acontece, ele era muito bom de lábia, e aí ele, conversando com os ETs, ele falou o seguinte: ó, eu não posso agora não, espera um pouquinho que eu vou buscar minha mulher e já volto. Até hoje ele não voltou. Tipo, essa história do cara é mesmo poder falar assim, ó, aqui, você tá falando que vai me levar pro sétimo planeta, não tem como ser no terceiro, quarto, que é mais perto, não, senão eu vou atrasar pra janta. Não, e o cara falou, não, leva minha mulher aqui, cara, essa mulher de estar desgraça de uma pessoa, velho, e me encher o saco dele, sabe? Ficar, sei lá, comprando, gastando dinheiro dele, velho, o cara falou, não, leva ela, pelo amor de Deus, velho. E levou, né, velho, aí até hoje, nunca mais viu a mulher, velho. Uma coisa interessante que vale a gente pensar bastante é desde os primórdios do tempo e até eram os deuses astronautas mostram isso, que tem pinturas rupestres mostrando aeronaves, objetos vindo, seres extremamente diferentes daquilo que a anatomia humana apresentava. E da onde que vinha essa imaginação, né? De onde que eles tiraram tanta imaginação para poder desenhar aquele tipo, sempre muito parecido. E se isso existe mesmo desde o início dos tempos, o que atrai os extraterrestres para a Terra? Alguns dizem que esses ETs que vêm aqui são cientistas. Eles vêm para estudar a gente, né? Alguns já chegaram a dizer que eles vêm para tentar colher o nosso material genético a fim de melhorar a genética deles. Por exemplo, nós somos fisicamente mais resistentes do que aqueles ETs Grey que são os mais comuns. Então, se eles tivessem uma massa muscular melhor, poderiam ter uma saúde melhor e tal. Essa é uma hipótese. Outra hipótese que é bem menos levada a sério é que eles são os guardiões da Terra, que eles estão aqui para poder proteger a gente de alguma coisa. Né? Uma outra que já é um pouco mais válida é que eles estão simplesmente preparando um contato maior. Eles aparecem, fazem contatos menores para que um dia venha uma nave muito maior, uma galera muito maior e faça um contato, né, daqueles que a gente costuma ver nos filmes de Hollywood. Né? E já tem os outros que brincam com essa questão. Diz que eles vêm aqui só para sacanear a gente mesmo, né? Fica fazendo crop circle, aí chega ali, ah, olha uma vaquinha ali, ó, vão triturar aquela vaca, os humanos vão ficar doidos sem saber como é que foi. Aí faz, entendeu? Olha, seriam os ETs, os tremendos, os trolls do universo? Por aí, é tipo isso. Eu já vi falar que até uma teoria que está sendo bem usada em filmes, jogos, é a questão dos arquitetos, né? Que, na verdade, nós seríamos uma espécie de evolução de uma raça que criou a todas as raças do universo e que até colocaria em xeque a questão da religião, da figura de Deus sobre as pessoas. Essa teoria existe e ela foi até agregada à teoria de Darwin, né? Dizendo que a evolução de Darwin se deu de um cruzamento híbrido, né, dos alienígenas, né, com os macacos. De qualquer forma, seria interessante, né? Já pensou se chega aqui na Terra um cara e fala assim, ó, o negócio é o seguinte, eu criei a raça de vocês, vai todo mundo se fuder com religião pra lá. Vocês estão adorando. Acho que no Mass Effect, tem uma parada que é assim, que tem uma raça de alienígenas que tá procurando a origem deles e tal, eles rezam pra uns deuses lá e tal, e aí eles acham um alienígena que deu origem à raça deles, saca? E aí eles falam, ah, não sei o que, do nosso deus, eu bicho, nosso deus não, porra, fui eu que fiz isso, caralho, vocês param de falar que é deus, porra. É engraçado isso, velho, porque tu vê que o bicho fica puto, né, velho, porque, porra, eu criei tudo, vocês não tão me levando a sério, né, velho. Mas é a pessoa, cara, eu acho que faz sentido até, se parar pra pensar que tem registro de evolução, lógico, mas chega um determinado ponto da história, simplesmente o Homo sapiens aparece, então... Essa é a base do estudo, né? É, exatamente, é do estudo. Enfim. Brasil é um porto de avistamentos. Aqui a gente vira e mexe, tem um casinho ou outro. Vou citar aqui os mais famosos. Acho que no Brasil o mais importante caso de ufologia no Brasil é a Operação Prato, que rende pro Brasil até hoje no exterior comentários e é motivo de estudo, né? Ele é o caso ufológico mais significativo que já existiu no planeta. As pessoas focam muito em Roswell, né, e tal. Aqui no Brasil, isso aconteceu, foi em outubro de 77. Aqui no Brasil houve uma intervenção militar documentada e de uma ação que durou mais de 4 meses, com muitos avistamentos e tudo mais, né? Para você ter uma ideia, a Operação Prato, ela gerou mais de 2.000 páginas de texto, mais de 500 fotos e mais de 15 horas de vídeo que mostravam esses avistamentos, né, e relatos, né, entrevistas e tudo mais. Então era uma coisa muito séria. O Brasil gastou uma grana para poder deslocar militares para a operação. Onde que foi o caso? Esse caso que aconteceu foi em outubro de 77, na ilha de Colares, né, na foz do rio Amazonas, né, já chegando no mar, né, ali no Pará, se eu não me engano. Uma coisa interessante da Operação Prata é que não foi só avistamento, foi uma cidade inteira, foi uma ilha inteira avistando os mesmos objetos, e não tem só registro militar, né, tem registros hospitalares também de pessoas que foram, disseram ter sido atingido por uma espécie de raio. Sim, sim. Nunca tinha ouvido falar dessa porra, não. É porque é uma coisa mais antiga, cara. Mas o que aconteceu mesmo foi o seguinte. Começaram a ter esses avistamentos de luzes, né, nessa ilha de Colares. As pessoas, elas não viam simplesmente uma luz. Vinha uma luz do céu e atingia a pessoa. Se fosse só isso, tudo bem. Só que as pessoas, elas acabavam com uma marca de queimadura e furos, né, normalmente no peito, nas coxas ou nos braços, né? E as pessoas começaram a chamar isso de chupa-chupa na época, né? E aí o exército brasileiro, o governo brasileiro, ele mandou uns militares para lá, que foram ao comando do capitão Jurandir Holanda, né, que era um camarada que ele era muito cético. Ele acreditava que tinha vidas em outros planetas, né? Só que ele era um camarada que acreditava que o que estava acontecendo em Colares não tinha nada a ver com isso. Então ele foi para lá para tentar acalmar a população. Inclusive, na mesma época, estava havendo algum problema de guerrilha, né, de guerrilheiros comunistas tentando tomar aquela região e tal. E o exército foi para lá. Agora, o governo deu essa explicação de que o exército foi para lá por causa desses guerrilheiros e tudo mais. Só que tem um detalhe: todos os militares que foram para lá foram desarmados. Eles só levaram câmeras de vídeo, papel para desenhar, máquina fotográfica. Entendeu? E foi um caso de histeria geral, sim, né, bicho? O povo ficou tão, tão desesperado e com tanto medo que passaram a dormir todo mundo junto, velho. Sim, inclusive o prefeito da cidade chegou a evacuar a cidade. Tá porra, meu. Que tenso, velho. Foi um negócio muito sério, cara. Na época, o repórter Carlos Mendes... Aí, de repente, até um parente seu aí, ó, Thiago. Aí, ó. depois o nego fala que eu tô ficando maluco aí, ó. Olha as provas que o Thiago e o Diego são extraterrestres aí. Esse repórter, o Carlos Mendes, ele recebeu uma ligação na redação e ele foi pra lá pra cobrir todos os casos, né? Só que o que acontece? Ele acabou não vendo nada, mas ele viu que realmente estava acontecendo alguma coisa ali, né? É, também tiveram outras figuras importantes também nesse caso, que foi a... Hoje ela é médica, né? A doutora Adelaide Carvalho, que na época ela era enfermeira e chegou a cuidar das pessoas que foram atingidas por essas luzes. Ela chegou a achar que os furos poderiam ter sido causados por alguns animais, né, um inseto, alguma coisa assim, mas ela mesma também estava muito cética quanto a essa questão toda, e mais pra frente, alguns meses depois, ela mesma acabou avistando um UFO, né, que ela se negava a acreditar naquilo ali, mas ela mesma acabou vendo isso e entrevistas que ela deu pro History, pra Globo, né, em algumas outras revistas, ela acaba falando desses relatos. É importante lembrar, salientar também que o Coronel Holanda, né? Isso, o comandante. Não, ele era capitão na época, mas capitão. Depois, se eu não me engano, acho que ele já era coronel. Isso, ele ficou tão perturbado e tão impressionado com tudo que aconteceu e com tudo que ele disse que viu. Olha pra você ver, um capitão do exército afirmando que viu objetos não identificados. Ah, não, ele não era do exército, ele era da aeronáutica, cara. Ele era um cara que tava acostumado. Ele era da aeronáutica, então ele ficou tão perturbado que um tempo depois ele cometeu suicídio. Caraca. É, tem essa questão, né? Só que os amigos dele, né? Inclusive o copiloto dele, que eu já não me recordo o nome, que era um amigo pessoal dele, chegou em entrevista a dizer várias vezes que duvida que ele tenha se matado. Ele acha que ele nunca faria esse tipo de coisa. É, acredita que ele possa ter sido morto, porque o que acontece? Depois de 20 anos, em 97, ele deu uma entrevista pro AJGV, que é o diretor da revista UFO, que é a principal revista de ufologia do nosso país, né? E tem vídeos, né, dele dando essa entrevista e tal. E ele contou tudo, cara. Contou o que ele viu, falou que o governo brasileiro tem os documentos lá que ele mesmo fez e mandou para a aeronáutica, tudo guardado e tudo mais. E ele chegou a desenhar, né, os OVNIs que ele viu e tal. E ele chegou até a contar uma história meio cabeluda na época, que ele disse que um alienígena segurou ele por trás. Boiola! Né, e falou com ele uma voz em português, né? Aí já começa a cair naquela coisa, né? A história tava boa até agora, né? E aí agarrou ele por trás e falou com ele uma voz robótica. Olha, não tenha medo. Só que até aí, cara, quando eu vi ele falando isso, eu particularmente não acreditei mais na história. Só que aí ele diz o seguinte: eles colocaram um chip em mim. E aí ele mostra, cara, no braço dele tem um negócio, tipo uma plaquinha dentro do braço, cara. Quando ele toca assim, dá pra você ver as pontas da placa. E aí até perguntaram pra ele, né, você fez um raio-x e tal? Ele, não, eu fiz, mas não aparece no raio-x. E foi o próprio alienígena que botou isso em mim. Cara, não tem marca, não tem cicatriz, não tem nada. Muito louco, cara. Então, não é só uma história. O cara contou e mostrou. Sim. Eu sei que hora que o alienígena colocou isso nele. Foi a hora aquela que eu... segurada por trás e falou que não tem medo. Foi nessa não hora. Vou inserir um negócio, não sei o que agora, mas não tenha medo. Não tenha medo. Esse é o problema, cara. Tá vendo, Sterno? Se ele conhecesse o malandro que morava lá na fazenda, o malandro batia um papo com o alienígena. Exatamente. Tava a mulher do cara e não o cara, velho. Olha aí. Nesse não tem medo aí, pegada por trás, meu irmão, porra. O desfecho disso tudo ainda, cara, foi que os ufólogos, quando tiveram conhecimento disso aí, através da revista do AJGV, chegaram a pressionar o governo brasileiro pra tentar reaver esses documentos. Os ufólogos pressionaram o governo pra que pudesse mostrar os documentos que o Holanda tinha produzido. Só que o que acontece? O governo brasileiro foi e liberou para que os ufólogos fossem lá inspecionar tudo e a aeronáutica entregou para eles parte dos documentos, né? Daquelas 2.000 páginas, 500 fotos e 15 horas de vídeo, foram mostrados apenas 200 documentos e 110 fotos, nada de vídeo. Então, assim, né, acabou a Operação Prato, sem que ninguém chegasse a uma conclusão, né, eficaz. É. Eu li, eu assisti documentários, li a respeito e tal, e eu sei que o caso da Operação Prato é um caso que até hoje ele causa muita, muita curiosidade, né? Até do pessoal de fora. Sim. Muitos ufólogos de fora vieram para estudar esse caso, né? Porque foi uma coisa que foi documentada em jornais, cara. Apareceu nos jornais, apareceu na TV. Uma cidade inteira foi esvaziada. E isso não acontece à toa, cara. Não é, né? Não pode ser histeria. Outro caso que teve mais recente foi o do ET de Varginha, né? Ele é até mais recente, já bate bem com a nossa geração. Criança é foda, né, velho? Passava de tudo na televisão. Eu lembro que a época do ET de Varginha foi mais ou menos a época que o Gugu passava uns especiais sobre o chupacabra, malandro. Exatamente. Meu irmão, eu tinha... Caraca, filho, eu já tive febre de medo com essa porra já, velho. É, o maior medo que tinha era você sair pra comprar pão por volta de 5, 6 horas da noite, que na época já tava escuro, dependendo da época do ano, e você encontrar com um chupacabra na esquina, né, rapaz? Quando surgiu a história do ET de Varginha dando plantão no jornal, aí a porra ficou séria. Caraca, filho, e era direto, né, velho? Todo noticiário rolava a parada do ET de Varginha. Puta que pariu, velho, foi um inferno aquela época, véio. A questão, o do chupacabra, eu confesso que o chupacabra ele me deixou mais cismado do que o ET de Varginha. Porque quando falava de ET, esse negócio eu dissociava muito a filme, esses casos lá dos Estados Unidos, principalmente. Esquentava muito a cabeça, meio que relevava. Mas quando começou a falar de chupacabra e começou a mostrar aqueles bichos lá chupados, eu falei, ixi, tem alguma coisa esquisita aí. Começou a mostrar as cabrinhas chupadas, né? Tipo, não, tem alguém chupando esse bicho aí e sei lá, né? Humano não pode ser, porque pelo amor de Deus, será que quanto o ser humano tá chegando, né? Até que... Tem maluco. Não, pois é, até zoofilia já ouvi falar, agora chupar cabra assim... Não. Mas o ET de Varginha foi um outro caso que causou, né? Chegou a causar um pouco de histeria. Hoje é muito bem utilizado como forma de marketing de Varginha. Nossa, e põe marketing nisso. Tudo em Varginha é relacionado a esse ET, velho. Os pontos de ônibus lembram a nave. Varginha... Só existe no mapa por causa disso, cara. Olha aí. Mas é mais ou menos por aí mesmo, cara. Só que acontece, lá nesse caso aí, cara, como o Thiago tinha falado anteriormente, a Veja tentou dizer que não aconteceu nada daquilo, né? E tentou dar explicação pra tudo, cara. Eles puseram a foto daquele camarada que você falou, que é o tal do Budinho, né? Que é uma pessoa que tem problemas, né, psicológicos, né? E puseram a foto do ET do lado. Cara, na boa, eu acho que uma pessoa que confunde um ser humano com um alienígena, cara, tem que ser muito cego, cara. E não era uma pessoa só, eram três, cara. É, foram três, e não foram três pessoas velhas, né? Foram três adolescentes. Não. Três adolescentes. Era Viviane, de 16 anos de idade, Valkyria, de 14, e Kátia, de 22. Elas estavam voltando do trabalho, era 4 horas da tarde, cara. Não tava escuro. Era claro ainda, cara. Entendeu? E aí eles avistaram lá um ser agachado perto de um muro, né? E... Merda. Quer dizer, tinha pele marrom, olhos vermelhos, tinha 3 chifres na cabeça, cara. Como é que vai confundir com uma pessoa? Não, uma pessoa pra ter 3 chifres aqui tinha uma mulher e meia. Ela era atraída pela esposa e pela amante. Mas, cara, eu lembro que quando eu vi a descrição, eu tinha olha que infância desgraçada. Eu tinha um livrinho de aparições de ETs e OVNIs, essas coisas. Tinha muita imagem forjada, mas tinha muita parada que parecia muito real, sabe? E aí eu nunca tinha visto um ET nas descrições dos livros e tal, que fosse marrom, cara. A descrição do ET de Varginha era muito esquisita, sabe? Era essa parada dele ser marrom, ter um olho vermelho, era o capiroto, né, velho? Era o demônio, né, bicho? É, exatamente. E é engraçado, mas falando sério, é uma coisa que gera discussão até hoje, um pouco de discussão, porque as garotas, elas deram informações muito precisas sobre a anatomia do bicho. A questão do formato dos 3 chifres, que não eram chifres pontiagudos, o formato dos olhos, o tamanho da boca, o tamanho da mão, do braço, o fato de ser mais gordo, mais magro, mais esguio, isso tudo foi muito discutido, entendeu? Não, eu sinceramente, no caso do ET de Varginha, é um dos casos que eu mais boto fé, cara, assim, que eu vejo e que realmente pode ter tido alguma coisa esquisita ali, sabe? Tem muito caso que eu desacredito, assim, sou meio cético, mas esse é muito estranho, saca? Tem muita informação que vai a favor da parada, saca? É muito estranho que as três gurias têm inventado a mesma história, saca? Primeiro, por que as bichas iam fazer isso, sabe? Era um dia normal, não era... Tinha nada de especial, a gente tava voltando do trabalho, sabe? Era bem... Eu lembro, assim, eu não sei dizer ao certo dia, mas eu lembro que era um meio de semana, ou era uma terça ou era uma quarta, velho. Pois é, sabe? Cara, e outra coisa, o que eu acho também interessante desse caso do ET de Varginha foi, tipo assim, a riqueza de detalhes que elas tiveram, assim, pra poder citar, entendeu? Igual o Thiago citou essa questão dos chifres e tal. Os chifres que elas citaram lá eram três chifres com um formato meio arredondado, como se fosse um caroço na cabeça do Fraga. Então, tipo assim, e a gente tem aquela visão de ET o quê? Sempre ou é pele cinza ou é pele verde, né? Com cabeção e tal, essas coisas. Não, delas é marrom. Isso é porque ele é brasileiro? Porque ele ficou torrando no sol? Só, era possível. Então, tipo assim, três pessoas inventar uma história desse tipo a custo de nada, eu acho que é muita imaginação para pouco cérebro, né, cara? Pois é, e eram pessoas de vida simples, né, cara? Então eles, e muito religiosas. Então eles tentaram atribuir isso aí ao fato delas serem religiosas. Né? Como eu tinha falado, eu acho difícil que a pessoa faça uma confusão dessa. Pra você ter uma ideia, cara, uma ovelha consegue reconhecer outras 50 ovelhas diferentes, cara. Se eu te mostrar 10 ovelhas, Thiago, você vai saber qual que é qual, cara? Pra você é tudo igual, né, cara? Só que se eu te der 10 pessoas diferentes, você vai reconhecer quem é quem. Então eu acho difícil, cara, que uma pessoa não reconheça um outro ser humano. Entendeu? É bem complicado. Então elas receberam, né, segundo alguns relatos, visitas dos homens de preto, cara. E chegaram a oferecer dinheiro pra elas dizerem que não tinham visto nada, que elas tinham se enganado e tal. Só que elas recusaram. Então, quer dizer, se elas queriam ganhar alguma coisa com isso, elas poderiam ter feito nesse momento e não fizeram, né? Outra coisa, cara, qual foi falado que era esse vizinho, né, que estava lá no lugar. Cara, se fosse realmente esse indivíduo, será possível que elas não iriam conhecer ele de cara? Porque possivelmente, se existe lá na cidade dessa forma, essas pessoas geralmente são conhecidas, cara. E a cidade não é grande, entendeu? Então, geralmente, quando tem uma pessoa assim, que tem tipo de problema psicológico, mental, o que seja, ela geralmente é uma pessoa marcada na cidade, porque ela todo mundo conhece. Então, um detalhe que a Veja deu é que ele, segundo a reportagem, ele ficava lá, era natural que ele ficasse lá. Então, as pessoas deveriam estar mais ou menos acostumadas a ver ele lá, né? Pois é, isso é uma parada que não passa, saca? As pessoas estão passando por lá, já sabe que o cara fica por lá, já conhece o cara, olha pro cara, além de não reconhecer, além de esquecer toda a vivência de passar por ali e o cara tá ali, olha pro cara e não vê o cara, vê uma criatura, saca? Não faz o menor sentido isso, velho. Realmente é bem esquisito. Agora, mais esquisito ainda é o seguinte, que uma semana antes do ocorrido, foi avistado um OVNI nos arredores de Varginha. E isso foi dito por um empresário, cara. Não é uma qualquer pessoa. É uma pessoa que poderia se comprometer. Entendeu? E 2 meses depois ainda da captura do ET, 3 animais morreram no zoológico de Varginha de maneira semelhantes, mas animais de espécies diferentes. E aí foi avistada uma outra criatura bem semelhante lá no zoológico. Existem ufólogos que dizem que essas criaturas que apareceram depois estavam ali numa missão de resgate, para poder salvar aqueles que haviam caído, né, na ocasião em que foi visto pelas meninas. Enfim, a presença do exército na cidade ficou muito forte durante um bom tempo também, né, Bicho? Pois é. E tentaram dizer, né, que o exército estava ali, na verdade, porque eles fazem manobras, né, com uma certa rotina, porque ali é a escola de sargentos, em Três Corações, que é a cidade vizinha. E, na verdade, o que acontece é que eles estavam agindo na captura do ET. Tanto é que eles se deslocaram para um hospital na periferia da cidade, que tinha menos movimento, e levaram um dos ETs feridos para lá, entendeu? Outro caso que ganhou muito destaque na imprensa, esse já é um pouco mais antigo também, da década de 70, 80, não sei, é a máscara de chumbo, né? Foi na década de 60. Cara, eu vi essa treta do máscara de chumbo aqui na pauta, e eu lembro do especial do Linha Direta, cara, sobre isso uma vez. Tava acordado de noite, assim, e tal, tava passando esse especial. E aí, Linha Direta, aquele negócio você bota e deixa lá passando, né? Uma hora ou outra você presta atenção. E, cara, eu lembro que eu fui vendo essa parada e fui ficando tão assustado, velho, com essa porra, velho. Porque é um daqueles esquemas que pode ser uma seita maluca, né, velho? Ou pode ser um... Ou realmente um caso de alienígena, né, velho? É uma parada muito, muito anormal, velho. Esse caso do máscara de chumbo, velho. É, ele foi estudado pela ufologia porque um das vítimas lá do caso, né, que eram duas pessoas. Era Miguel, né, que tinha 34 anos, e Manuel. Se eu não me engano, o Manuel, ele já era uma pessoa que acreditava em vida em Marte. Inclusive, na oficina dele, depois que ele morreu, aí foram revirar lá a oficina, foi encontrado um livro lá, que, se eu não me engano, o nome do livro é A Vida em Marte. Então o cara já era propenso a acreditar nisso mesmo. É, só que também ele era espírita, aliás, ele acabou conhecendo uma outra pessoa que foi até envolvida no caso, né? O rapaz era Elcio Gomes, né? Ele era espírita, e aí Miguel e Manuel, se envolvendo com eles, acabaram se envolvendo também no espiritismo. E eles faziam algumas experiências espíritas e algumas experiências com explosivos e radiocomunicação e tal, entendeu? O planeta explodindo o bagulho, mano. Tipo isso, cara. É, o que acontece nesse caso aí que deixou tudo muito intrigante, né, para o ouvinte saber do que a gente está falando, é que o que aconteceu é que foi encontrado dois corpos, né, no alto do Morro do Vintém, no Rio de Janeiro, né, na cidade de Niterói. Isso foi em 1966. E ao lado dos corpos haviam duas máscaras de chumbo, né? E onde os corpos foram encontrados, hoje não cresce mais vegetação, né? Além disso, eles foram encontrados mortos, já em estado de necrose, só que não havia nenhuma marca de violência nos corpos. Ninguém até hoje sabe como é que eles morreram. E foi encontrado junto com eles dois bilhetes. Um tinha vários números com várias letras, né, parecia um tipo de código, e o outro já trazia algumas instruções e dizia o seguinte: está no local determinado às 16h30 e às 18h30 ingerir cápsula, após o efeito proteger metais e aguardar sinal máscara, né, que tinha a ver com a máscara de chumbo. Caraca, véio, que bizarro essa perna. É bem sinistro mesmo. Só que o que acontece? Associaram isso a discos voadores também porque um dia anterior uma família chegou a avistar um OVNI sobrevoando o Morro do Vintém. Então, alguns acreditam que Manuel e Miguel conseguiram alguma forma de se comunicar com eles e foram lá para fazer um contato físico justamente nesse momento, que alguma coisa deu errado. Eu não conheço nada desse caso, estou aqui escutando tudo aqui. Realmente é um caso intrigante, viu, cara? Pelo que vocês falaram aí, é totalmente suspeito, né? Acontecer uma coisa, né, de extraordinário. E uma morte sem causa me impressionou mais. Foi que coisa de meses depois, ou anos, acho que foi um ano depois, dois, não sei. Uma pessoa de uma revista de ufologia importante foi visitar o local e na hora que os caras me falaram, olha, os corpos foram encontrados ali e não tinha vegetação, o lugar estava livre, aí a parada ficou mais infinita. Uma coisa fabulosa. E causa uma estranheza, cara, quando você, por exemplo, OVNIs, né, sei lá, você sempre pensa em ETs e tal, esse tipo de coisa. No caso deles, não é nenhuma parada, é claro que nego pegou pro lado da ufologia, mas o negócio causa um estranho danado, cara, pelas anotações deles, entendeu? E pelos elementos desconexos, saca? Por que que tinha que ter duas máscaras de chumbo, saca? Por que que eles tinham aquelas anotações malucas, saca? Os elementos desconexos dão um ar de uma verdade esquisita. De verdade, né? Porque às vezes tem as paradas desconexas que fazem algum sentido pra eles, sei lá. E a parada fica muito mais crível, sei lá, velho. A máscara a gente sabe que é pra proteger os olhos. Né? Agora todo o restante até hoje é um mistério. Se você for lá no Ministério Público, né, e pedir o desarquivamento do caso, você vai encontrar a pasta vazia, cara, porque não tem nada lá. Inclusive, quando os camaradas morreram, né, o que eles deviam fazer era o seguinte: verificar se eles foram envenenados e tal. Por quê? Porque um bilhete dizia que eles tinham que ingerir uma cápsula. Né? E as vísceras deles não foram examinadas, cara. Jogaram fora, simplesmente no IML, entendeu? E foi dado laudo, né, com causa de morte, sem mesmo fazer exame no corpo dos caras. É, isso é esquisito mesmo, velho. Bastante. É questão também que existe a teoria de querer esconder tudo, né? Então faz sentido. Provavelmente alguém chegou, viu o que estava acontecendo, ó. Consome que CI, porque você vai causar histeria, então não vão mexer com isso. Tem algum outro caso mundial, assim, tirando Roswell, que é um caso mais histórico mesmo e que é conhecido? Existe algum outro caso aqui no Brasil ou próximo que chama atenção? Cara, existem os OVNIs triangulares, né, que apareceram na França, se eu não me engano, na década de 90, e tomou uma repercussão boa. Existem várias fotos, né, porque na época a gente só ouvia falar de disco voador. E de repente começaram a aparecer fotos de naves triangulares, cara. Elas tomaram uma certa veracidade, né? Pelas formas. É esse também que apareciam, mas não era uma só, né? Tinha muito disso, né? E houveram outros casos também, cara. Foi criado também, logo depois de Roswell também, o projeto MJ-12, que era um projeto super secreto do governo americano, que tinha a intenção de patrulhar os céus americanos. Ele foi criado alguns meses depois do incidente em Roswell. Então o governo americano percebeu que eles estavam sendo visitados e que alguma coisa devia ser feita. Então foi criado esse projeto, né? Alheio a isso, também existe a Área 51, que é uma base militar, né, que é localizada nas margens do rio Grun, em Nevada, nos Estados Unidos. Ela foi criada em 1954. São 7 anos depois do caso Roswell. Mas dizem que lá é um local onde abrigam peças de discos voadores que foram capturados, restos de alienígenas. E normalmente lá são desenvolvidas novas tecnologias com base nessas capturas. Inclusive, aquele avião que é muito comum, é muito conhecido, que é o Stealth, que é um avião invisível, foi totalmente desenhado a partir de estudos feitos em naves capturadas pelo governo americano. Stan, e também, pelo que você está falando aí, apesar de ter 7 anos de diferença de um para o outro, querendo ou não, é um tempo muito curto para ter casos muito alarmantes. Sim, sim. Isso pode indicar que o governo americano já tinha conhecimento de que a coisa estava engrossando. E aí sim começou a sair do controle, então, né? Tentou abordar o tema de uma forma bem descontraída e tal, mas é um assunto que mexe muito com o imaginário das pessoas. É motivo de galhola, é motivo de piada para algumas pessoas, é motivo de estudo para outras, mas é sempre um assunto que mexe muito com o imaginário por ser uma coisa que não definida. Eu particularmente eu costumo levar muito a sério, cara, até porque eu já cheguei a presenciar alguma coisa esquisita. Né? Posso dizer que já tive um contato assim de primeiro grau. Olha aí, eu queria perguntar pra vocês. Vocês têm alguma história que vocês gostariam de contar? Vou começar pelo Malovani, que o Malovani provavelmente não tem. Não, cara, eu tenho. Não, é o seguinte, eu não sou igual a Stern, não, nunca colocaram sonda em mim, não, mas... mas é o seguinte, meus avós, eles têm fazenda em Minas Gerais, né? E aí, lá não tinha energia elétrica até uns anos atrás aí e tal. E aí, cara, com o céu estreladão, escuridão total, né, velho, você consegue enxergar mais coisa. Então, eu já vi muita luz esquisita passando, saca, atrás de morro e sumindo e no céu também, mas tem uma história em específico que não é minha, mas é da minha avó, que ela cansa de contar, que é quando ela morava nessa fazenda, né? Ela viveu a vida inteira dela quase lá, antes dela vir pra Brasília. Meu pai morou lá também. E aí, uma vez que ela tava dormindo, ela viu uma luz muito forte, e na época, como eu disse, não tinha energia elétrica, era só lamparina e lampião. Ela viu uma luz muito forte vindo de como se estivesse iluminando, como se tivesse uma lanterna gigante iluminando o telhado da casa, sabe? E aí ela ficou um tempo parada e a luz estava muito intensa e ninguém estava acordado, ela não acordou ninguém. E aí ela abriu a janela, né? Ela abriu e viu o clarão, e aí do nada o clarão sumiu e voltou a ficar tudo escuro de novo, entendeu? E ela voltou a dormir nervosa e tal, mas assim, passou, sabe? Ela falou que nunca mais teve nada assim, fora os barulhos esquisitos que tem pra lá e tal, mas isso aí é coisa de fazenda mesmo. Eu aposto então que na hora, então, que ela viu o clarão, ela falou assim, uhul, energia elétrica chegou aqui, é? Aí a papela. Totalmente, porra. Anos e anos esperando essa energia. É, tipo, até que enfim a energia elétrica chegou e não que apagou ela. É, aí mentira. Foi. Pois é, cara, mas assim, essa história dela, cara, ela conta até hoje, assim, e ela conta séria mesmo, assim. Não, mas as pessoas antigas, quando contam esse tipo de história, cara, na boa, eu pelo menos eu penso assim, pessoas mais velhas contam esse tipo de história, assim, pode acreditar, cara, que alguma coisa tem. Porque você pega aí o seu avô, sua avó, o velhinho de 70, 80 anos, tipo, eles vão mentir pra você, pra quê? Eles já estão com isso, entendeu? Pois é, exatamente. E minha avó, ela fala isso, não é quando você, sei lá, criança não quer dormir e aí o vô quer dar medo e conta uma história de terror. Não, cara, ela conta isso sério, assim, sabe? Quando você tá conversando na boa, assim, de dia e tal. Não é nada pra meter medo. É a história que ela conta na boa, sabe? Eu já contei isso, até acho que foi no Mexidão sobre histórias sinistras e tal. E já comentei isso em off também com alguns amigos meus, de uma determinada vez que aconteceu comigo mesmo. Eu não sei dizer se eu tava no período do REM, né? Que é o período em que você tá pra acordar e você está dormindo, mas uma vez quando eu era mais jovem, aconteceu uma luz branca, muito forte, intensa, ela bateu na janela do meu quarto assim, e ficou iluminando o meu quarto inteiro. Eu lembro disso como se fosse hoje. Eu lembro que a luz ela era tão forte, tão intensa, que parecia que ela produzia um som, um zunido, e ficava com aquela luz forte, e eu fiquei apavorado. Eu tinha uns 14, 13 para 14 anos, eu acho, eu já tava cavalo velho já. Você se mijou, pode falar. Não, a primeira coisa que eu fiz foi fechar os olhos. Eu falei, não, eu vou ver merda aqui agora. Eu vou fechar. Até hoje você não sabe o que é. Vou fechar o olho. É, vou ver o forte. Se eu não ver, não me pega, né, velho? É, se eu... Não, aquele negócio, né? O que os olhos não veem, o coração não sente. Eu tive, brother, eu tô arrepiando todo contando. Eu tive a sensação clara, velho, que tinha alguma coisa dentro do meu quarto. Essa luz apagou. De repente eu senti que a luz apagou e o som sumiu. A primeira coisa que eu fiz foi levantar do quarto, correr no quarto do meu pai e falar, pai, deixa eu dormir dentro do quarto, deixa eu dormir aqui no quarto com o senhor, porque tem alguma coisa dentro do meu quarto. E porém, disso tudo é que eu já era um cara, eu já tinha, igual eu falei, uns 14 anos, já tava namorando, já tinha namorado, já fazia arte na rua, essas coisas. É uma história que eu sempre conto, porque eu não afirmo que foi, mas foi uma experiência bem, bem cabulosa. O mais bacana é que eu escutando isso aqui agora, eu acabei de crer que o cara é tão filho da puta, que deixou você no quarto do Tá no quarto. Meu irmão, mas... O outro, deixa eu dormir aqui. Ai, caralho. Sacanagem. Snipe, por isso que eu falo com você, cara. Se colocar a mão do Thiago em cima da mesa, eu corto 5 dedos. Mas faz assim, Diego. Um dia desse que ele estiver dormindo, você pega uma lanterna, enfia na cara dele e faz... Aí acorda ele assim, tipo, vamos ver qual vai ser o resultado. Pois é. Eu te conto, cara. Se eu ver alguma coisa correndo, eu te conto. Eu vou fazer. É uma coisa impressionante, porque eu, normalmente, eu tenho pesadelos e sonhos que são mais ou menos ali os mesmos. Desde pequeno, mesmo tipo de pesadelo, desde pequeno, mesmo tipo de sonho, varia muito pouco ali. Isso eu sempre enfatizei porque foi uma coisa que fugiu totalmente do que eu estava acostumado, assim, do que eu estou acostumado até hoje. É uma coisa que eu lembro, que eu não consigo esquecer. Ah, cara, eu, em relação a alguma coisa que contar assim, eu não posso dizer também que foi algum tipo de contato, não. Mas se foi, seria mais ou menos igual o Luciano citou. Seria um contato de primeiro grau, cara. Eu vi uma luz estranha. Já vi já uma luz estranha assim, né, olhando pro céu, igual um bobo, né? Tipo esse bobo romântico olhando pro céu. E aí eu peguei e vi uma luz estranha se movendo, assim, bem vagarosamente, né? Se movendo, e de repente a deck deu aquele esticão e sumiu. Eu falei, legal, sim, decadente não é, e eu não sei o que é agora. Legal, tá na minha hora de dormir. Vou embora daqui, caralho. A gente não pode afirmar, né, só lembrando que a gente não pode afirmar, porque também, dependendo da claridade, de como está o céu, se está muito escuro, você consegue ver satélite também. É, não. Não, não, satélite eu também sei que não era, porque eu já fiz sacanagem com os outros usando satélite. Eu já vi um se movendo no céu assim, deitado na rua, assim, eu tinha mania de deitar na calçada da rua lá de casa. E uma vez eu tava deitado lá na rua e tinha as meninas lá, as vizinhas também tava perto, assim, andando na rua, brincando lá. Na hora que eu vi, eu peguei e chamei uma das meninas, falei com ela, deita aqui, olha pro céu, que vai ser um negócio esquisito. Aí ela pegou e viu a estrela andando, e ela, ai meu Deus, é despoador, é despoador, isso mesmo. Tá com certeza que não era satélite no caso. Você é tão mau caráter quanto seu irmão, Diego. Olha aí. Você quer contar essa história agora? Então, o meu caso foi um pouco mais complexo, cara. Eu tava na praia, tava de noite, por volta das 7, 8 horas da noite, já tava escuro, e eu tava com mais 4 amigos. E aí eu vi uma bola de luz, mas era muito pequenininha, né? Tava muito distante, saindo de dentro do mar. E dava uma volta e subia muito rápido e sumia. E aí eu comentei que vi alguma coisa no mar e tal. Aí os meus amigos ninguém acreditou, mas eles ficaram mais atentos. Aí eu vi uma segunda bolinha de luz, ela era azul e ela entrava dentro do mar, né? E aí eu falei que vi de novo, novamente ninguém acreditou, mas ficamos todo mundo atento. Quando um dos meus amigos olhou pra trás, cara, a gente viu uma bola de luz enorme, cara. Devia estar mais ou menos uns 150 metros de altura, 100 metros mais ou menos, mas era muito grande. E ela veio cortando uma ponta a outra da praia, que devia ter mais de 4 quilômetros, assim, mais ou menos, em menos de 2 segundos, cara. E ela veio deixando um rastro no céu, entendeu? Aquela luminosidade azul. E ela veio, quando ela passou por trás da gente, ela tipo explodiu. E a gente viu um clarão assim e automaticamente foi sugado pra dentro de um vácuo, entendeu? E sumiu, do nada. E aí a gente, né, ficou assim meio assustado, porque foi uma coisa muito esquisita, né? Que não veio uma bola de luz fazendo uma linha reta, ela veio fazendo uma curva. E aí a gente saiu da praia muito rápido e fomos embora. E aí a gente até... Na época, decidimos brincar com um dos nossos amigos, né, cara? Que foi o que ficou mais impressionado com a situação e tal. Aí no dia seguinte ele veio perguntar pra gente, pô, cara, que negócio que a gente viu ontem e tal. E aí todo mundo entrou numa de fingir que tinha apagado nossas memórias, né? Que negócio, cara? Não, a gente viu lá na praia e tal. Não, eu não lembro de nada, não. Eu nem lembro de ter ido na praia ontem e tal. Aí, cara, a gente ficou fazendo isso com o cara quase uma semana, bicho. Depois de uma semana, eu fiquei com pena dele e falei pra ele, né, ô Saulo? Que é negócio que a gente viu na praia, a gente viu sim, cara. A gente tá de sacanagem com você. Aí ele até falou, pô, cara, ainda bem, eu pensei que eu tinha sonhado aquilo. Que foi uma coisa tão absurda, cara, que nem ele, tendo visto, tava acreditando, cara. Você falou dessa sua sacanagem de ficar falando que não viu? Eu tô me lembrando de uns aqui tenso, velho. Eu lembro o meu irmão que me conta que ele tava no carro com mais dois amigos em comum, né? E aí eles estavam na estrada, numa BR que tem até aqui perto de casa. E aí a BR, ela tava em reforma e tal, e ela era mal iluminada pra caramba, sabe? E aí eles estavam vendo uma luz azul, tipo, na linha reta deles, só que bem longe, sabe? Igual você falou, bem longeão assim. E aí eles falaram, tipo, é porque a gente tem mania de inventar nome pra coisa esquisita, né? Aí eles chamaram o negócio de Satan Blue, Satan Azul, né? Só de sacanagem. Aí eles ficaram, ó, Satan Blue, Satan Blue. E aí do nada a luz passou por eles, tipo, em 3 segundos, deixando um rastro azul, sabe? Passou numa velocidade absurda, sabe, do lado deles. É igual tu contou. Aí ficou todo mundo calado e tal. E até hoje, cara, você fala isso com ele e ele leva na brincadeira, mas quando você fala, ih, cadê o Satan Blue agora? Velho, ele fica tenso porque os amigos ficaram, saca, fingindo que nada aconteceu, sacou? Sim. Cabuloso, velho. O neguinho ficou cabreiro, velho. Galera, a gente já tá estourando nosso tempo, né? Mas muito interessante. É um tema que exige muito, eu acho. Com certeza a gente vai ter que gravar, vai poder gravar outros casts sobre o assunto. E, cara, muito bom, eu gostei mesmo. Considerações finais, meu amigo, meu irmão, camarada Diego Mendes. Nunca pense que você está sozinho. Olha aí, muito simples. Sabe, né? Considerações finais, meu amigo Malovani. Tenha medo sempre. Olha aí. Porque eu tô cagado depois dessa porra desse podcast, vou ter que dormir sozinho nessa casa. Vocês tão me zoando, porra, pra gravar esse tema, essa hora, caralho. Vocês vão ter que passar a noite inteira comigo aqui no Skype, seus fãs da puta. Ô, Malovani, dá pra te falar então, cara, te dar uma moral aí? Só te falar que hoje eu assisti uma atividade paranormal em Tóquio, cara, e é sinistro na hora que o bicho puxa a mulher da cama, tá? Ah, cara, vai todo mundo tomar no cu, velho. Cara. Finais, meu amigo externo. Bom, eu vou na onda de todo mundo com frases curtas. A verdade tá lá fora. Ah, aí, ó, a musiquinha que me dá medo. Ai, cara, eu tinha um cagaço dessa música. Só pra terminar, como eu sou agnóstico, eu não desacredito e nem acredito. É, isso aí. Muito bem, muito bem. Enfim, meus amigos, agora nós vamos para ela tão amada, tão desejada, tão sonhada, a sessão Comentário! E aí, meus amigos, hoje eu tive uma surpresa muito agradável. O Gabriel Santos me procurou no Facebook pedindo algumas informações sobre microfone, sobre possíveis problemas para poder gravar algum podcast. E aí, ele me parabenizou logo depois pelo site, pelo nosso programa, dizendo que o programa cresceu bastante. Ele afirmou para mim que é possível, é visível perceber o crescimento do site, porque ele acompanha desde o episódio 20. Ele continuou falando que está muito massa e elogiou a qualidade do áudio, das vitrines. Olha aí, o Patrick e o Externo têm revezado na criação das vitrines e também do conteúdo do nosso site. Eu queria aqui agradecer o Gabriel e dizer, cara, que é esse tipo de coisa que faz com que a gente continue com o nosso programa, né, o Malovani? Pois é, velho. É legal quando alguém, além da gente, percebe as mudanças, né, na gravação, no áudio, sabe, na qualidade do podcast. E a gente tenta melhorar sempre, né, velho? Eu não tanto, porque eu só gravo, mas, assim, o cozinheiro tá de parabéns, ele vai melhorando mesmo, assim. Eu comecei como ouvinte, eu posso dizer, cara. Eu também percebo o quanto mudou, sabe? Tanto na animação quanto na gravação, sabe? É uma coisa que eu sempre deixo claro pro nosso cozinheiro, é que a qualidade do áudio, a qualidade das edições estão sempre melhorando. E isso é uma coisa que eu gosto mesmo. Então, é muito bacana ele ter comentado isso, porque é uma coisa que eu sempre comento com o nosso cozinheiro. Olha, eu tô gostando da edição. A gente sempre tenta dar toque um ao outro pra gente melhorar. E é importante. Gabriel, se você ouvir esse programa, cara, continue ouvindo. Dê sugestões. É muito legal pra gente ter sugestões. Porque a gente cresce muito. A gente tem crescido muito com os nossos ouvintes. A gente não tem aí uma caralhada de comentários nos nossos programas. Mas sempre os comentários que a gente tem são muito pertinentes. Sempre nos ajudaram muito no nosso crescimento. Então eu queria deixar isso bem claro, olha, o comentário do ouvinte, dos nossos amigos, é sempre muito importante, é sempre muito bem-vindo. Ok, e eu só deixar aqui meu agradecimento aí, Gabriel, porque é o seguinte, por questões como essa que você levantou aí, que a gente continua e o crescimento do nosso programa, do nosso site, é devido a isso. É devido aos comentários, às sugestões, às críticas, falando que está ruim, que está bom, para que aí a gente possa melhorar cada vez mais. Muito obrigado, por me ouvindo aí, deixa seus comentários para nós. E no Mexidão Cast número 54, o que não fazer nas redes sociais, o retorno, o Wellington Magarém. Magarém! Isso nunca vai perder a graça, né, velho? Não, cara, não perde. Ele disse: olá, mexideiros. Devo começar dizendo que o Patrick nunca vai me adicionar no Facebook. Afinal, sou o típico torcedor desenfreado que ele tanto detesta. Cara, eu vou dizer mais, velho. Então, o Patrick nunca vai te adicionar no Facebook. O Patrick não adiciona ninguém no Facebook. Ele é mó chato pra adicionar ninguém. É, ele não adiciona mesmo. Ele disse que nos momentos após os jogos, em especial os clássicos contra os rivais aqui de São Paulo e o Corinthians, e se o Corinthians ganha, ele é corintiano, pelo que deu pra perceber. Se o Corinthians ganha, então que aguente ele. Mas não sou tão ranzinza. Sou realmente adepto do pessoal postar o que quiser em seus perfis. Se eu não gosto, deixo de assinar o vídeo. Simples assim. Também adoro compartilhar piadas e trocadilhos idiotas. O Facebook serve pra isso mesmo. É, né, velho? Pior, velho. Facebook é piada idiota atrás de piada idiota. Eu continuo dizendo que vocês raramente me verão postando sobre coisas sérias. A não ser que seja pra fazer alguma piada. Vai no limite, né, velho? É, ele vai no limite. Acho que a vida offline já é demasiadamente chata para levar essa seriedade online. É, ele deixou um texto enorme, né? Não vou ler tudo, mas eu achei essa parte muito interessante, porque existem pessoas que concordam com ele, que usam o Facebook de forma, da forma que achar melhor. O que a gente alerta sempre é: olha, toma um pouco de cuidado, porque o seu perfil hoje ele não é só seu, ele é de uma empresa, a empresa está te visitando, olhando o que você posta. Mesmo que seja falacioso, ela pode acabar utilizando isso para não te contratar ou para te contratar até também. Então é só uma dica, a rede social ela serve para socializar as pessoas, seja através de piada ou de coisas sérias, né? É isso. Um toque sempre bom é nunca ficar levantando questões políticas, né? Porque se você principalmente não entender muito do assunto, você tem grande tendência a falar merda e se prejudicar lá na frente. Ah, mas pra que a gente veio pra esse mundo se não pra falar merda, né? Pra que você criou esse podcast se não foi pra falar merda, né? Olha aí. Eu acho que o que existe, na verdade, o que seria bacana se todo mundo enxergasse, era o bom senso. Você saber controlar. Você pode fazer piadas, mas é bom que você... Não que você tenha que postar coisas sérias, mas só ter um controle ali pra você não se comprometer demais. Isso seria o ideal. É verdade, né, velho? É, Facebook é isso, né, cara? É você publicar as coisas da sua vida, cotidiano, mas, né, sempre pensa que alguém importante pra você na tua vida vai tá olhando aquilo ali, velho. Em todos os sentidos, né, velho? Ok. E sobre o Mexidão Cast número 3, autodidatismo. A palavra é tão autodidata que eu queria ser difícil. O Matheus Carvalho disse o seguinte: realmente, o Vidadim foi um dos meus grandes professores de inglês. Lembro de quando jogava 007 no N64, né? Pra quem sabe, no Nintendo 64. Durante a fase, você tinha certos objetivos a cumprir. Eu pausava o jogo, escrevia o objetivo em uma folha em inglês, pegava o dicionário de inglês para português e reescrevia a frase em português para eu saber o que eu precisava fazer. Acredito que se isso fosse hoje, o YouTube não iria me deixar aprender assim. Isso é fato, velho. É um monte de risada. Hoje em dia, com tanto de gameplay disponível no YouTube, o cara ia procurar aquela fase e assistir o pra fazer. É verdade, velho. Hoje em dia tu pega as missões, o que tem pra fazer num guia desses da vida e tá nem aí pro que tá escrito lá em inglês, velho. Mas como a gente falou do autodidatismo, a gente não tava falando exatamente do inglês, né? A gente tava falando do cara que aprende a desenvolver sistemas, do cara que aprende a montar um motor de um carro, tudo ali através de conhecimento próprio. É verdade, velho. Tem muito mecânico assim, né, velho? Nego só vai mexendo, já pegou, né, a parada. Enfim, se você quiser encontrar o meu amigo Malovani, como que faz, Malovani? Ah, você pode procurar lá no Facebook, Malovani Bruno, sou eu, tá lá minha cara feia, Você pode procurar lá no Twitter, que eu sou um pouco mais off, mas tô lá também, o Malovani Shin. E é isso, assim que você fala comigo. Eu tô em qualquer lugar, só se você precisar de Malovani, você me acha. Se você quiser falar com meu amigo Diego, só procurar no facebook.com/Diego Mendes ou no Twitter, que eu também sou bastante off como Malovani, mas através do @DiegoTMendes7. Uma hora ou outra estarei lá e terei o prazer em responder a todas as questões. Se você quiser falar comigo, @ThiagoTMendes no Twitter. Se você quiser enviar um e-mail para o Mexidão Rocks, como que faz, Malovani? Como você faz? Você envia um e-mail para mexidãorocks@gmail.com, é isso? Isso aí. Ou você pode acessar a área de contato do nosso site, que está funcionando. Se você quiser encontrar o Mexidão Rocks nas redes sociais, Diego Mendes, pode ser pelo facebook.com/mexidãorocks ou então pelo @mexidãorocks no Twitter. E se quiser comentar no nosso site, meu amigo Malovani, você pode entrar no post que você quiser e vai ter lá a seção de comentários, onde você põe seu nome, e-mail e website e manda o comentário. Ou você pode comentar direto do Facebook para ficar mais fácil para você. Não deixe de participar, inscreva-nos, comente-nos, deixe sua participação registrada para nós. Até breve. E como sempre, patrocine-nos. Olha aí, o Diego tá muito bom nesse negócio. Tá on fire, meu irmão. Enfim, galera, até breve. Tchau. Adeus. Tchau, tchau. Até mais, gente. Oh, o Diego que gosta desse do próximo item, né, Diego? Eita doença, menino. Porra. Não, eu fui tomar um suco aqui e o suco desceu pro lugar de respirar. Nossa atmosfera faz mal pro Diego, na realidade. Uai, você é a amante vagabunda? Porra! É? É assim mesmo que eu sou tratado. Curtiu? Curtiu? Com certeza, cara. Com certeza. Mas assim, eu tô jogando, tá chiando pra caramba. Deixa eu te perguntar uma coisa. Esse chiado aí vai sair na gravação? Porque eu não tô ouvindo chiado, então. É, eu tô me esforçando muito pra escutar você, Thiago. Porque toda vez que você fala, o chiado fica altíssimo. Acabou.